As duas verdades. Nós já não fizemos um programa com a verdade relativa, a verdade absoluta. Ah, é outra história, só ler. Tá bom, Bíblia, a história que manda, vamos ler então. Bom dia, Hare Krishna. Nas leituras da Bíblia e ao Corão, existe a crença da existência de Satanás, que é um ser maligno. Eu gostaria de saber sobre a leitura védica sobre esses personagens chamados Diabo ou Satanás. Eles existem ou não? É uma boa pergunta. E você? Você que está ouvindo. Existe Diabo? Existe Satanás? Existe essas coisas aí? Não vou perguntar para você, não adianta, Bima. Tá, lê logo, porque para ver se dá tempo de ler o livro de Krishna. Ih, já começou a me apressar. Bom, obrigado, gente boa, por escrever. Obrigado por escrever para a gente, tá? Nos Vedas, as escrituras mais antigas e completas do mundo, se diz que existem dois tipos de pessoas: os santos e os demônios. Santos são todos aqueles que obedecem às leis de Deus, e demônios são todos aqueles que desobedecem às leis de Deus. Então é bem claro, né? Deixa eu ver aqui, cadê Bímola? Tá vendo? Você gesticula aí, parece manobrista de avião, já me perdi. Tá, os santos e os demônios. Ou a pessoa é santa ou é demônio. É um dos dois, não tem jeito. É, tem demônios que estão tentando virar santos, se purificarem, né? E todos podem e devem fazer isso. Santos são todos aqueles que obedecem às leis de Deus, e demônios são todos aqueles que desobedecem às leis de Deus. Existem pequenos demônios, demônios medianos e grandes demônios. É ele falando, tá, o ouvinte. Eu não tenho conhecimento sobre o Bhagavad Gita, mas eu li em uma passagem do Bhagavad Gita que Krishna matou um demônio. É verdade, gente boa. Uma das diversões de Deus é matar demônios. Mas como tudo que Krishna faz é bom, quando ele mata pessoalmente um demônio, esse demônio alcança imediatamente a liberação impessoal. Ou seja, o demônio é mandado para o Brahman, a luz. Ou então Krishna coloca esse demônio dentro de seu corpo transcendental. E aí, quando Krishna faz uma nova criação material, ele coloca esse demônio novamente na criação material para dar uma nova chance a ele de se autorrealizar e voltar para casa, né? Porque a luz não é nosso lar, não é nossa casa. A luz é apenas a divisa entre o mundo material e o mundo transcendental, a divisa entre o céu material e o céu transcendental. O mesmo acontece com todos aqueles que estão fundidos... Não vou falar isso, viu? Não vou falar sobre isso. O cara quer se fundir, que se funda! Você que me lembrou, Bimala. Quer se fundir? Que se funda! É, que se funda, meu amigo. Quer ir atrás da luz? Vai na luz, depois você cai aqui de novo. O mesmo acontece com todos aqueles que estão fundidos na luz. Um dia eles acabam novamente pensando, sentindo e desejando, ou seja, manifestando a sua individualidade, que é eterna. Não tem como matar o eu. Eu sou pessoa, eu sou indivíduo, eu sou uma parte eterna de Deus. Então, nenhuma parte de Deus morre, por isso ninguém morre. Nós somos almas eternas. Tudo bem que a gente pode se iludir, eu não penso, eu não sinto, eu não desejo, e aí ele se funde na luz, né? Os raros que conseguem. Mas aí, quando vem aquela coisa inerente em nós, almas eternas, de pensar, sentir e desejar, pronto, cai aqui de novo nos universos materiais. Pensa bem, se fosse bom, se a luz fosse uma coisa boa, Krishna não mandava os inimigos dele para lá. É, então, só por aí, você vê a lógica do negócio aí. Bom, aí que tenho dúvida. O Senhor Krishna, ele tem um inimigo opositor? Sim, Krishna tem muitos filhos rebeldes. É, e todos nós que estamos na criação material somos filhos rebeldes, nós nos rebelamos contra Deus. E por isso pode-se dizer que somos inimigos de Deus. Mas, por outro lado, sempre é feita a vontade de Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. E ninguém consegue fazer oposição a Krishna, porque Krishna controla tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Krishna. A ilusão faz parecer que a gente controla alguma coisa ou que temos algum poder, né? E quando alguém se torna bastante poderoso no universo pela autorização de Krishna, Krishna vem para se divertir e lutar com ele. É tipo um pai brincando com o seu filhinho de luta livre. A criança ingênua, ela acha que realmente está lutando com o pai e acha que pode até vencer a luta. E às vezes Krishna faz de conta que perdeu a luta e sai fugido. Mas depois, em outra ocasião, Krishna vem e mata vários demônios que se juntaram ao primeiro. E novamente eles são liberados na luz, até caírem novamente e repetirem tudo de novo, o mesmo filme, até cansarem de quebrar a cara e entenderem que ninguém consegue se opor a Deus, Krishna. É normal a gente ver pessoas que foram ricas e poderosas falarem em seu leito de morte que eu faria tudo de novo, eu não mudaria nada na minha vida, né? Acho que todo mundo já ouviu isso, se não ouviu, vai ouvir. E como Krishna satisfaz os desejos de todos, numa próxima vida, quando essa pessoa acumular novamente bons karmas, boas atividades piedosas, Krishna vai dar outra vez a chance e a vida que ele desejou não mudar nada. Então ele repete o mesmo filme, quebra a cara do mesmo jeito e no final perde tudo, né? É porque vem a morte, Krishna vem na forma da morte e arranca tudo. Tudo que o demonião, o demoninho, o demônio médio achou que tinha, que controlava, que a estabilidade. Eu tenho uma estabilidade, sabe? Eu sou uma pessoa estável, minha família é estável. É, vem a morte e desgraça tudo. Aí você vê que não, sua estabilidade não vale nada. É como fala naquela canção, né, Bimala? Esta vida está se balançando como uma gota d'água numa pétala de flor de lótus. A qualquer momento, puf! Acabou sua família, acabou sua estabilidade, sua dinastia, acabou tudo. Aí você tem que começar de novo. Bom, como nós falamos no começo, existem demônios grandes, pequenos e medianos. Tem grandes semideuses e habitantes do céu que às vezes viram demônios. E tem demônios que viram anjos ou grandes semideuses. Tudo vai depender de nossos desejos. Tem sacerdotes brâmanas que viram demônios também, né, Bimbo? Podemos continuar sendo demônios pequenos, grandes ou médios. Ou podemos nos tornar semideuses, pequenos, grandes ou médios. Ou também podemos nos tornar santos, devotos puros de Deus, e voltarmos para as moradas eternas de onde todos nós caímos. Aí ele continua: porque em outras crenças as pessoas acreditam que Deus tem um inimigo poderoso chamado de Satanás, opositor de Deus. Eles acreditam que Satanás é a origem do mal, onde influencia os habitantes da terra a desobedecer Deus. Com certeza, Krishna não é um Deus impotente. Krishna é o manda-chuva. Krishna controla tudo e todos. E não existe tal coisa como um governo paralelo, como tem em vários países por aí, né? Não. Ninguém pode se opor a Krishna. Não existe um governo paralelo. Quem manda em tudo e em todos é Krishna. Krishna controla tudo e todos. Nada escapa ao seu controle. Krishna controla cada átomo da criação. Por isso ele é onipresente, onipotente, onipenetrante, onitudo. Prabhupada, o grande mestre na ciência do amor a Deus, diz que achar que existe algo ou alguém que possa se opor a Deus é mais um tipo de ateísmo. Tá, já vou parar, Bimala. Prabhupada explica no Gita que Nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Krishna. Krishna controla tudo e todos. Nada escapa ao seu controle. Tá bom, já parei. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, que a gente vai continuar lendo. Mas antes eu queria falar o seguinte, né? Posso, Bima? Muito obrigado, hein? É o que tem no programa. Você falou, ó, depois que faz o comentário inicial, baseado no Gita, você fala o que vai ter no programa. É, enquanto você não mudar de ideia, enquanto não mudar o vento, né? Essas pessoas de signo de árvore. Não, estou pensando nos meus botões aqui, Bima. É, bom, nós vamos falar do vídeo do Chatinandana. O Chatinandana está... Ah, fala depois, tá, só isso. Falar dos vídeos do Chatinandana, tá. Vamos falar também do Esqueça Livros de Prabhupada. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam. É, se der tempo, né? E se der tempo, vamos ler também o livro Krishna. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1898 171 5751. Combinado? Então tá combinado. O que mais quer fazer? Também eu me perco aqui. Você inventa, você muda tudo, todo dia. Ah, tá, o Bhagavad Gita. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 11, A Forma Universal. E hoje vamos tentar cantar o verso 15. Arjuna Vacha Vashyami Devanstava Devadehe Sarvanstata Bhuta Vishesha Sangam Brahmanam Visham Kamalasana Istam Rishinscha Sarvam Uragamanscha Divyam. Tradução palavra por palavra. Arjuna Uvacha. Arjun disse: Pashyami, eu vejo. Devam, todos os semideuses. Tava, seu. Deva, ó Senhor. Dehe, no corpo. Sarvam, todas. Tata, também. Bhuta, entidades vivas. Vishesha Sangam, especificamente reunidos. Brahmanam, o Senhor Brahma. Isham, o Senhor Shiva. Kamala Asanaistam, sentado na flor de lótus. Rishin, grandes sábios. Cha, também. Sarvam, tudo. Uragam, serpentes. Cha, também. Divyam, divinas. Tradução completa. Arjun disse: meu querido Senhor Krishna, vejo reunidos em seu corpo todos os semideuses e diversas outras entidades vivas. Vejo Brahma sentado na flor de lótus, bem como o Senhor Shiva e muitos sábios e serpentes divinas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Miritandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Arjuna vacha pashyami devanstava devadehe sarvanstata bhuta vishesha sangam brahmanam visham kamala sanaisam rishinscha sarvam uragamscha divyam. Arjuna disse: meu querido Senhor Krishna, vejo reunidos em seu corpo todos os semideuses e diversas outras entidades vivas. Vejo Brahma sentado na flor de lótus, bem como o Senhor Shiva e muitos sábios e serpentes divinas. Arjun vê tudo no universo... vou prestar atenção. Arjun é que estava pensando, né, em Brahma sentado na flor de lótus, Bimala. Arjun vê tudo no universo, portanto ele vê Brahma, que é a primeira criatura no universo. O primeiro filho de Deus a habitar o universo foi o Senhor Brahma. E a serpente celestial, sobre a qual o Garbhodakshay Vishnu repousa nas regiões inferiores do universo. Essa serpente é uma serpente, ela serve de cama para Deus, né? Onde Deus está deitado no oceano causal. Esta cobra chama-se Vasuki. Existem também outras cobras conhecidas como Vasuki. Arjuna pode ver desde o Garbhodakshay Vishnu até a parte mais elevada do universo no planeta Flor de Lótus, onde Brahma, a primeira criatura do universo, reside. Isso quer dizer que, desde o começo até o fim, Arjun pôde ver tudo enquanto estava sentado em um lugar em sua quadriga. Isso só foi possível pela graça do Senhor Supremo Krishna. Krishna deu olhos de ver, né? Senão a pessoa não vê nada. Nós nunca conseguiremos chegar até Deus, é Deus que vem até nós, como ele fala no Gita: na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Então, não tem jeito, né, de nós chegarmos até o transcendental. É o transcendental que vem até nós através da pessoa transcendental, que é Krishna, a pessoa suprema e transcendental. Tá bom, já parei de falar, você fica aí gesticulando, parece um manobrista de avião. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Já falei, né? Já falei para você ler de graça ou baixar de graça. E o próximo link é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já cliquei aqui, vou clicar. Já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, volume 1, 2, 3. Depois a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois a coleção Srila Prabhupada, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, o que eu ia falar, Bimala? Ah, é. Os vídeos do Chatinandana. O Chatinandana agora está lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Parece que segunda, quarta e sexta. Mas você não precisa esperar esses dias. Ele já leu acho que duas, já fez duas ou três lives, né? E essas lives estão à sua disposição aqui no nosso site. Você entra na krishnafm.com.br, vai lá em Ribeirão Preto, letra R, Ribeirão Preto, né? A ISKCON de Ribeirão Preto. Então você já entra aqui, ó, já aparece aí, ó, na terceira linha do nosso site, está lá o abecedário. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, blá, blá, blá. Aperta a letra R. Ficou muito fácil agora, né? Não precisa ficar remando até lá embaixo. Só apertar a letra R, apertei a letra R. Aqui, restaurantes, lanchonetes, passar. Tá, lá na RI, não é RE, não. Respostas, Hare Krishna, várias perguntas, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Resultado da distribuição de livros, retiros, Hare Krishna, Ribeirão Preto, tá aqui, ó. O Dr. Guião tá lá no final. Está aqui, tem os telefones, contatos, Tim, e-mail. No final está aqui, ó. Clique e veja vídeos. Está funcionando esse link, Bimala? Estou enrolando já. Vou testar rapidinho. Está carregando, já apareceu aqui, ó. Já apareceu a live do Chatinandana aqui, ó. Prefácio do Shri Chaitanya Charitamrita, leitura do Shri Chaitanya Charitamrita. Já tem três vídeos, ó, tá vendo? Três vídeos do Chaitanya Charitamrita. Tem também, acho que tem aqui, ó, filme de Prabhupada. Tem várias coisas, tem vários vídeos. Tá bom, já parei de falar. Então tá aí a chance de você ouvir o Shri Chaitanya Charitamrita na voz desse locutor de FM, o Chatinandana Das de Ribeirão Preto. Os devotos que chamam ele assim, meu irmão. Aquele seu amigo é locutor de FM, né? É locutor de FM. E de televisão também, né? Tá, então, o que mais que eu ia falar, Bimala? Então, neste dia 25 é dia de esquecer livros de Prabhupada. Então vou ler aqui, inclusive você colocou na página da rádio aqui, apertou, espremeu a página, pôs a foto. Está aqui o livro A Ciência da Autorrealização no banco. Dia 25, esqueça livros de Prabhupada e compartilhe conhecimento. Posso ler, Bimala? Muito obrigado, hein? Muito boazinha. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil para esquecer livros de Prabhupada. Dia 25 é dia de esquecer livros de Prabhupada e compartilhar conhecimento. Vamos, deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, qualquer lugar, você escolhe. Vale até um bilhetinho explicando o projeto e o presente. Tipo assim, ei, você que achou esse livro, agora ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez e o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe, vamos compartilhar essa ideia, é só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. Tá bom, gente boa? Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Tá, então tá bom. Então, o que a gente faz agora? Ler o Shrimad Bhagavatam. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Será que não estou esquecendo nada não, Bima? Você está apressando muito eu aqui. Nossa, até tirar a camisa aqui. Dá uma suadeira. Vamos lá. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Instruções de Maharaja Prithu. Ó, Krishna está dando lembrança, consegui lembrar o nome do capítulo. E certinho ainda, instruções de Maharaja Prithu. A suprema personalidade de Deus é transcendental e não contaminada por este mundo material. Porém, embora seja alma transcendental concentrada e sem variedade material, para o benefício da alma condicionada, que somos nós, ele, mesmo assim, aceita diferentes classes de sacrifícios realizados com vários elementos materiais, rituais e mantras, e oferecidos aos semideuses sob diferentes nomes de acordo com os interesses e propósitos dos realizadores. Para quem busca prosperidade material, há recomendações nos Vedas para diversas espécies de sacrifício. O Bhagavad Gita 3.10 confirma que o Senhor Brahma criou todas as entidades vivas, incluindo os seres humanos e os semideuses, e os aconselhou a realizar sacrifícios de acordo com seus desejos materiais. Essas funções chamam-se yagyas porque sua meta última é satisfazer a suprema personalidade de Deus. Vishnu. Vishnu é outro nome de Krishna, né? O propósito de realizar sacrifícios é obter benefícios materiais, mas como a meta é de simultaneamente satisfazer o Senhor Supremo Krishna, semelhantes sacrifícios são recomendados nos Vedas. Essas funções são evidentemente conhecidas como karma kanda, ou atividades materiais. E todas as atividades materiais são, de certo, contaminadas pelos três modos da natureza material. De um modo geral, as cerimônias ritualísticas karma-kanda realizam-se no modo da paixão. Todavia, as almas condicionadas, tanto os seres humanos quanto os semideuses, são obrigadas a realizar esses sacrifícios, porque sem eles não se pode ser feliz de forma alguma. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta que estas cerimônias ritualísticas karma-kanda, embora contaminadas, contêm vestígios de serviço prático e amoroso a Deus, porque sempre que se realiza algum sacrifício, o Senhor Vishnu é a figura central do sacrifício. Isto é muito importante porque mesmo um pequeno esforço para satisfazer o Senhor Vishnu é serviço prático e amoroso e tem grande valor. Uma gotinha de serviço prático e amoroso a Deus purifica a natureza material das cerimônias, as quais, através do serviço prático e amoroso a Deus, gradualmente atingem a posição transcendental. Portanto, embora semelhantes sacrifícios sejam superficialmente atividades materiais, os resultados são transcendentais. Sacrifícios tais como Surya Jagya, Indra Jagya e Chandra Jagya são realizados em nome dos semideuses, mas estes semideuses são partes do corpo da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os semideuses não podem aceitar oferendas de sacrifício para eles mesmos, mas podem aceitá-las em benefício da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Assim como o cobrador de impostos de um governo não pode cobrar impostos para depositá-los em sua conta pessoal. Pelo menos não deveria. Mas no Brasil se dá um jeitinho para roubar de tudo quanto é lado, né? Mas deve-se fazê-lo para o governo. É o funcionário do governo, o agente do governo tem que receber para o governo. Pelo menos no governo divino isso acontece, né? Qualquer sacrifício realizado com base neste conhecimento e entendimento plenos é descrito no Bhagavad Gita como Brahmarpanam, ou um sacrifício oferecido à Suprema Personalidade de Deus. Uma vez que ninguém além do Senhor Supremo Krishna pode desfrutar dos resultados do sacrifício, o Senhor Krishna afirma ser o verdadeiro desfrutador de todos os sacrifícios. Isso está no Bhagavad Gita. Bhuktaram Jagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Deve-se executar sacrifícios com esta perspectiva em mente, como se afirma no Bhagavad Gita 4.24. Brahmar Panam Brahmar Ravir. Ravir com um H, viu, Bimala? É esse Ravir. É, a Bimala agora tem um neto sobrinho que chama Ravir. Ravi. Ravi. Aqui é Ravir com H. Ah, não era para falar, agora já foi. Brahmar Panam Brahmar Ravir. Brahmagno Brahmana Hutan. Brahmaiva Tena Gantavyam. Brahma Karma Samadhina. Em português, uma pessoa que está plenamente absorta em consciência de Krishna com certeza alcança o reino transcendental devido à sua completa contribuição às atividades transcendentais, nas quais a consumação é absoluta e aquilo que se oferece é da mesma natureza transcendental. O realizador de sacrifícios deve sempre ter em mente que os sacrifícios mencionados nos Vedas destinam-se a satisfazer a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Vishnu Aradhyate Panta. Isso está no Vishnu Purana 3.8.9. Qualquer coisa, quer material, quer transcendental, feita para a satisfação do Senhor Supremo Krishna, é tida como um sacrifício verdadeiro, e executando semelhantes sacrifícios, nos libertamos do cativeiro material. O método direto de libertar-se do cativeiro material é o serviço prático e amoroso a Deus, que consiste nos 9 seguintes processos. Isso está no Shrimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 23. Este verso descreve este processo nônuplo como Vishuddha Vijnana Gana, ou seja, satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna, diretamente através do conhecimento transcendental concentrado sob a forma do Senhor Supremo Vishnu. Este é o melhor método para satisfazer o Senhor Supremo. Alguém que não possa adotar este processo direto, entretanto, deve adotar o processo indireto de realizar sacrifícios para a satisfação de Vishnu, ou Jagya. Vishnu é, portanto, chamado de Jagya Pati. Shriya Patim Jagya Patim Jagya Patim. Isso está no Bhagavatam, canto 2, capítulo 9, verso 15. O profundo conhecimento científico da Suprema Personalidade de Deus é concentrado ao máximo. Por exemplo, a ciência médica... Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimā Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar nada, então o próximo link é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. É muito simples, você clica aí, eu clico aqui, já abriu rápido, a internet hoje está esperta, hein? De vez em quando não tem muita gente usando, ela fica esperta. É a melhor internet do mundo, né? Já apareceu aqui o Shrimā Bhagavatam? Não, tem país que é pior que o Brasil, né? Sempre tem. Mundo material sempre tem alguém melhor e alguém pior. Tá, já apareceu o Shrimā Bhagavatam, volume 1, volume 2, volume 3. Você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. Deu tempo, Bimala? Que legal, hein? Nossa, como eu gosto de ler o livro Krishna. Então paramos aqui onde Narada Muni estava falando e estava apressando também os acontecimentos, né? Narada Muni estava apressando os acontecimentos, ele queria ver logo Krishna matando o demônio Kansa, como o nosso ouvinte falou, né? É esporte, Krishna gosta de luta livre, né? E quando não tem um grande demônio para ele lutar, então algum associado íntimo de Deus vem nesse mundo e assume a forma de um demônio só para divertir com Deus, né? O pai brincando com o filho de luta livre. Eu também verei como você salva o rei Nriga de uma condição infernal, disse Narada Muni. Isso você encenará em Dwaraka. Também serei capaz de ver como você ganha sua esposa e a joia Samantaka, e como você salva o filho de um sacerdote brâmana da morte, depois que ele já havia sido transferido para outro planeta. Depois disso, serei capaz de ver você matar o demônio Pondraka. O demônio estava imitando Deus, né? E quem estava gordinho. É muito engraçado, viu? É muito engraçado o cara falar que é Deus, uma encarnação de Deus, falar que é Bhagavan. É um patife, como o Prabhupada fala, né? Os patifes da vida que se dizem Deus aí. É desmascarado no primeiro teste, né? E esse demônio Pondraka se dizia Krishna. Imagina, né? O próprio Krishna, quando estava aqui há 5.000 e poucos anos atrás, teve um patife que dizia ser Deus na frente de Deus. Você vai ver o fim dele. Se Krishna deixar, nós vamos ler aqui. Então vou ver você matar o demônio Pondraka e queimar as cinzas, o reino de Kashi. Verei como você mata o rei de Ched e Dantavraka em grandes combates, em nome de Maharaja Yudhishthira. Além de tudo isso, será possível para eu ver outras atividades cavaleirescas enquanto você permanecer em Dwaraka. E todas essas atividades realizadas por sua graça serão cantadas por grandes poetas por todos os tempos. Imagine, né? Isso aqui foi escrito há mais de 5 mil anos e estamos nós aqui cantando, né, o que esses devotos, esses poetas escreveram sobre Deus. E na batalha de Kurukshetra você tomará parte como o cocheiro do seu amigo Arjuna. E como a encarnação da morte invencível, tempo eterno, você aniquilará todos os beligerantes reunidos ali. Morreram mais de 600 milhões de guerreiros nessa época, né? Nessa guerra. Eu verei um grande número de forças militares mortas nesse campo de batalha. Meu senhor, deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências a seus pés de lótus. Você, Krishna, está situado completamente na posição transcendental em perfeito conhecimento e bem-aventurança. Você é completo em si mesmo e está além de todos os desejos. Por exibir sua potência interna, você, Krishna, estabeleceu a influência da ilusão. Sua potência ilimitada não pode ser medida por ninguém. Meu querido Senhor Krishna, você é o supremo controlador. Você está sob sua própria potência interna. E é simplesmente vão pensar que você é dependente de qualquer uma de suas criações. Você nasceu na dinastia Jado ou na dinastia Vrishni. Seu advento na superfície da Terra em sua forma original de conhecimento bem-aventurado eterno é seu próprio passatempo. Você não depende, você não é dependente de nada além de você mesmo. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências a seus pés de lótus. Narada Muni queria deixar a impressão no povo em geral que Krishna é plenamente independente. Suas atividades, como seu aparecimento na família Jado ou sua amizade com Arjuna, não necessariamente o obrigam a atuar para desfrutar os seus resultados. Todas são passatempos e para ele todas elas são diversão. Entretanto, para nós, elas são fatos reais, tangíveis. Depois de oferecer suas respeitosas reverências ao Senhor Krishna, Narada Muni pediu permissão e partiu. Depois que ele matou o demônio Kesh, Krishna voltou a pastorear as vacas com seus amigos na floresta como se nada tivesse acontecido. Assim, Krishna está eternamente dedicado às atividades transcendentais em Vrindavana com seus amigos, os meninos pastores de vacas e as vaqueirinhas. Porém, às vezes, ele exibe a coragem extraordinária da Suprema Personalidade de Deus ao matar diferentes tipos de demônios. Mais tarde, naquela manhã, Krishna foi brincar com seus amigos meninos pastores de vacas no topo da colina de Govardhana. Eles imitavam a atuação de ladrões e da polícia. Alguns meninos viraram oficiais de polícia e outros viraram ladrões. E outros fizeram o papel de cordeiros. Enquanto eles desfrutavam desta forma seus passatempos infantis, um demônio conhecido pelo nome de Vyomasura, o demônio que voa no céu, apareceu em cena. Ele era filho de outro grande demônio chamado Maya. Esses demônios podem realizar mágicas maravilhosas. Vyomasura fez o papel de um menino pastor de vacas que brincava como ladrão e roubou muitos meninos que faziam o papel de cordeiros. Um depois do outro, ele levou embora quase todos os meninos e os colocou nas cavernas da montanha e selou as aberturas das cavernas com pedras. Krishna pôde entender o truque que o demônio atuava. Assim, ele o pegou exatamente igual como um leão pega um cordeiro. O demônio tentou se expandir ao tamanho de uma montanha para se livrar da prisão, mas Krishna não permitiu que ele saísse de suas garras. Ele foi atirado no chão imediatamente com grande força e morto, exatamente igual a um animal que é morto no matador. Depois de matar o demônio Vyomasura, o Senhor Krishna libertou seus amigos das cavernas da montanha. Assim, ele foi louvado por seus amigos e pelos semideuses por causa desses atos maravilhosos. Ele novamente retornou a Vrindavana com suas vacas e seus amigos. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 36 de Krishna, Matança do Demônio Keshi e Vyomasura. Capítulo 37, Chegada de Akrura a Vrindavana. Narada Muni não mencionou Krishna matar Vyomasura. Narada Muni não mencionou Krishna matar Vyomasura. Significa que ele foi morto no mesmo dia que o demônio Keshi. O demônio Keshi foi morto de manhã cedo e depois disso os meninos foram pastorear as vacas na colina de Govardhana e foi lá que Vyomasura foi morto. Os dois demônios foram mortos na manhã. Akrura foi solicitado por Kansa para chegar a Vrindavana à noite. Depois de receber as instruções de Kansa, Akrura partiu na manhã seguinte via quadriga para Vrindavana. Por que Akrura? Ele mesmo era um grande devoto do Senhor Krishna. Enquanto ia a Vrindavana, começou a louvar o Senhor. Devotos estão sempre absortos em pensamentos de Krishna. E Akrura pensava constantemente nos olhos de lótus do Senhor Krishna. Ele não sabia que tipo de atividades piedosas ele devia ter feito para obter essa oportunidade de ir ver o Senhor Krishna. Akrura pensou, se Krishna desejou, ele seria capaz de vê-lo. Akrura se considerou mais afortunado porque ia para ver Krishna, aquele que os grandes yogis místicos desejam ver. Ele tinha confiança que naquele dia todas as reações pecaminosas de sua vida passada seriam finalizadas e sua forma de vida humana afortunada seria bem-sucedida. Akrura também considerou que ele foi muito favorecido por Kansa, que o enviou para trazer Krishna e Balarama, e assim o capacitou para ver o Senhor. Akrura continuou a considerar que grandes sábios e pessoas santificadas do passado foram liberadas do mundo material simplesmente por ver as unhas brilhantes dos pés de lótus de Krishna. Essa suprema personalidade de Deus veio agora justamente igual a um ser humano ordinário e é minha grande fortuna ser capaz de vê-lo face a face. Akrura pensou, ele estava emocionado com expectativas de ver os mesmos pés de lótus que são adorados por grandes semideuses como Brahma, Narada e o Senhor Shiva, os quais atravessam o chão de Vrindavana e que tocam os seios das vaqueirinhas cobertos com a tintura de cúrcuma. Ele pensou, sou tão afortunado. Krishna Balarama, que cruz pesada é você esse relógio, Bimala. Vou acabar de ler esse trecho aqui. Sou tão afortunado que acaba o clima, Bimala. Nossa, você acaba com o clima, você me atrapalha, você é mais atrapalhante que ajudante. vou ler aqui. Ele pensou, sou tão afortunado que serei capaz de ver esses mesmos pés de lótus neste dia e certamente serei capaz de ver a bela face de Krishna que é marcada na testa e no nariz com o barro sagrado e também serei capaz de ver o seu sorriso e seu cabelo preto encaracolado. Eu posso ter certeza sobre esta oportunidade porque vejo que hoje os servos passam do meu lado direito. Hoje será possível para eu realmente ver a beleza do reino transcendental de Vishnu Loka, porque Krishna é o Vishnu Supremo e ele adveio pessoalmente por causa de sua própria boa vontade. Ele é o reservatório de toda a beleza, portanto meus olhos serão preenchidos hoje. Akrura sabia, além de dúvida, que o Senhor Krishna é o Vishnu Supremo. Reparar aqui, tá? Infelizmente. Bom, gente boa,